que está nos céus. Dai-nos o pão nosso de cada dia. O de hoje, não é de amanhã, nem depois de amanhã, mas o de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vou tirar todo o peso, porque tu necessitas da cruz redentora, da cruz do sofrimento que nos cura o orgulho, que faz o espírito iluminar-se e aproximar-se de Deus, porque o nosso orgulho ainda é muito grande. Somos muito evoluídos intelectualmente, mas o orgulho nos cega, o egoísmo também. E precisamos da amiga dor para nos fazer despertar e não para sofrer, não é essa a missão na Terra, e nos convidar para o amor. Então nós queremos em breve fazer um pequeno intervalo onde teremos o passe, e enquanto os senhores aguardam o passe, nós continuaremos com a nossa preleção.